Eu tô grávido, né? O bagulho sai pelo umbigo É tipo aquele filme, acho que do Schwarzenegger, que tem um maluco, que você já viu? já. É Juno, mano. Pode crer, Não, não que é Juno. Juno, do Schwarzenegger, que tem um maluco que tem pela metade na barriga Procura do outro. Juno. Então procura Juno. Juno é o filme da menina lá. Não é não, você é tonto, mano. Claro que é. Procura Juno. Oi, então. Eu Procura sei. Juno. Eu Que procurei. deu? É o filme de uma menina aqui. Não é, mano. Lógico que é, ó. Não é, velho. Cara, eu errei o nome do filme. O cara tá grávido. Qual é o nome do filme? Júnior, mas não é esse que eu tô te falando. Mas é, Júnior. É o. Eu acho que é o Vingador do Futuro. Que é o. Busquem conhecimento lá, que o maluco abre a sua mente lá. Que é o Não, Coquinha. esse aí é Mamona do Assassino, né? Não. Não, esse filme é antigo. Não é nem. Abra sua mente. Mas então, vamos começar? Olá, ouvintes, está começando mais um Conspiracast. Meu nome é Igor e quem ajudará o filho da viúva? Que porra é essa, mano? É uma saudação maçom, cara. Quando o maçom tá em perigo, ele fala isso daí. Que isso, cara? Você já fez a introdução já no clima, né, Ah, cara, eu já tô. Você nem sabe se eu não fui aceito, não. Não, tô brincando, velho? mas. Fica com essas coisas, mano. Ah, brinca com essas coisas, um monte de pessoa só. A gente vai desmistificar isso. Bom dia, ouvintes. Bom dia, não, né, mano? Porra. Bom Caralho. dia, boa tarde, boa noite. Porra, alô, ouvintes. Meu nome é Lucas. Eu sou matemático aí do plantão. E esse é mais um ConspiraCast. A gente vai falar sobre o que hoje? Hoje nós vamos falar sobre sociedades antigas, sociedades misteriosas e um número conspiratório muito legal envolvido com essas sociedades. Fala mais sobre esse número aí que eu não sei. Eu sei o que é, mas eu não tenho o conhecimento técnico pra falar certo dele. Então, esse número aí é o número de Deus, é o número de ouro, né? É o número aí que o pastor Valdemiro pega na piada oculta. Ele pega esse número na igreja, né? Mas tudo, Ai, vamos cara. abordar. Depois dessa piada, vamos abordar tudo isso melhor depois do bloco de e-mails. Vamos para os e-mails. Vamos para os e-mails. Falar nisso, cadê os e-mails, cara? A gente já deu o nosso contato. Então, a gente deu semana passada, mas não sei se o pessoal ouviu ou se alguém se interessou em mandar alguma coisa, mas o contato para e-mail aí, seja lá que você queira mandar, sugestão, reclamação, alguma coisa, continua sendo ainda contato.conspiracast@gmail.com. Você pode entrar lá e mandar, não vai te custar nada. Nossa, cara, para de buscar. O cara implora, mano. Manda e-mail pra Ou se você não souber usar um e-mail assim. Se você não souber usar as internets da vida aí, se você só entra no computador pra ir no Facebook. Nossa. Você pode entrar na página do Conspiracast no Facebook, que é facebook.com/conspiracast, ou pesquisar, que todo mundo sabe fazer isso. Em cima do Facebook, lá naquele negócio azul, A gente faz um tutorial masters. tem um retângulo branco, velho, com uma lupinha. Você clica naquele retângulo e digita Conspiracast. Porque a página tá legal, ela recentemente o último artigo foi sobre a cifra de Vigenère. Você pode entrar lá e conferir o que que é essa cifra, se você precisar mandar alguma mensagem assim criptografada para alguém. Um dos métodos de criptografia, eu adoro criptografia, mano. É, parece é difícil de quebrar, mas por incrível que pareça é muito fácil de usar. Pode entrar lá, conferir o arquivo, é da Wikipédia o artigo, mas É muito, muito confiável, né, não, cara? mas Adoro a esse é Wikipédia. mas esse é assim, porque dá pra te ensina a fazer certinhamente. Fui eu que pus lá. Foi eu que criei isso. Mas você pode entrar lá e veja, tá 9 mil curtidas, Queiroz, é isso? O quê? Na nossa página? 9 mil, né? 9.000 dias do mil. Aí, quem tiver dúvida do resultado, faz aí na calculadora rapidamente, vai ver quantas curtidas tem a página. Mas é isso, a gente vai caminhando aí. A gente tem 9.000 vezes 10 a menos 3 curtidas aí. O Facebook tá bombando, né? Tá até em potência a nossa página. É, cara, anotação científica. Terrífica. Bom, e pro Sei. pessoal aí, Vamos o pro pessoal que tema. mandou. Então, né? Só comentando do último episódio aí, né, gente? Ah, sim. Um episódio um pouco Tenso, né? Tenso, né, cara? Um episódio meio de suspense. esse, né, cara? Uhum. Mas assim, eu fiquei feliz com o resultado em pouco tempo, assim, cresceu bastante, você não acha, né? Eu fiquei também, isso foram... A gente não sabe quem que visualizou, mas foram 48 visualizações em 4, 5 dias, se eu não me engano. Acho que nem isso por aí. Bacana, enfim, gostei. Pra todo mundo aí, obrigado por ter ouvido nossos episódios e continue ouvindo, né? Sempre bom a gente saber de vários assuntos, a gente sempre vai ter um assunto novo aí pra tratar. É, a gente está com pauta pelo menos pra mais uns 3, 4 aí, depois a gente inventa alguma coisa aí, fala sobre, sei lá. Sobre dedos que nascem do umbigo, cara, isso tá me preocupando pra caralho, né? Vai nascer um clone teu aí, você tá se reproduzindo por brotamento. Eu ganhei uma esponja agora. É uma esponja do mar. É isso. Vamos pro tempo. Sociedades misteriosas. A gente tem uma das mais famosas aí, né, Igor? Que é o caso dos maçons, não é isso? A maçonaria, sim. Então vamos falar um pouquinho dela. O que que é a maçonaria? Como é que é essa sociedade funciona aí? Então, pra falar da maçonaria, a gente tem que escolher se a gente vai abordar qual era, vamos dizer assim, da maçonaria. Se a gente vai abordar a parte antiga dela, se a gente vai abordar a parte nova, ou se a gente vai contar a história abordando as duas, né? Então acho que o mais interessante pra gente seria abordar as duas partes. É, a muito antiga, a média, vamos dizer assim, e essa parte nova agora que, bom, dá pra gente falar alguma coisa, mas não tem muito informação porque é realmente nova. Tem o risco de a gente falar bosta sobre a maçonaria, por exemplo, falar uma coisa que a gente não sabe o que tá falando, tem como a gente falar besteira então, aqui. Mas então, assim, tudo que eu vou falar aqui foi o que eu achei na internet, né? Então, se tiver alguma coisa errada, não tem como eu confirmar ou como falar certo, porque eu não sou de dentro lá do pessoal, não vou saber se está certo ou não a informação. Tem que confiar. Tá, vamos confiar no Wikipedia aí. Essa maçonaria como a gente conhece, essa do que tem loja, inclusive tem uma loja aqui em Rio Preto, ali perto do teatro, ali mais ou menos, grande assim. Essa como a gente conhece foi fundada na Inglaterra em 1717. Sim, sim. O objetivo é... Isso eu tô jogando vocês no meio da história já, porque tem coisa antes. E é mais interessante ainda a parte antiga. É, mas eu tô só explicando essa como a gente conhece, como que foi formada. Ela foi formada em Londres, para ser mais preciso, 24 de julho de 1717, com o objetivo de reunir pensadores e pessoas que quisessem um desenvolvimento intelectual, assim, pro grupo, vamos dizer assim. Pro grupo, para você pensar melhor. A gente pode destacar aí um membro que ficou famoso, ele foi até grão-mestre, foi o Isaac Newton. Então já dá pra saber esse cara é foda, hein? É qual que era o nível de pessoas que eles buscavam pro... pra estar com eles, assim, né? Porque era um grupo fechado, né, assim. Mas era um grupo fechado não porque tinha segredo místico e... Não, porque eles... Não é qualquer Zé que entrava, visto quem eles chamaram pra estar com eles, assim, né? Só o cara que criou a... Não, né? Quem foi Newton, criou a gravidade. É, mas... as coisas começaram a cair depois de Newton. Ele que inventou. É, mas... Não... Isaac Newton, tá certo, é a mesma pessoa, o que eu tô falando? Mas é ele mesmo, é o mesmo. Nossa, cara. Ai, que eu tô... Ui, que retardado. Então, aí na edição a gente resolve isso, tá vendo? Como é que é, por quê? Você achou que você falava coisa errada? Eu achei que eram duas pessoas diferentes, o Isaac Newton e o Newton. Nossa. Newton Nascimento, cara, eu já ouvi falar disso aí. Newton Nascimento. O cara nem sabe o nome do cara. Né? Amarelo. Não, mano, esse é o Djavan. Voltando. Essa é a hora que a gente corta o bloco. Então, mas aí, esse negócio você falou muito interessante, né, cara? Isaac Newton, ele foi maçom, muito interessante, porque esse cara é muito inteligente, né? Ah, ele é um pouco, assim. Muito foda, um pouco não, mano. Pô, respeito aí, velho. Nossa, o cara é Deus, praticamente. O cara representa, mano. O cara criou o cálculo, literalmente. É verdade. Ah, isso eu sei. Ele tava com dificuldade de construir, de calcular os negócios, foi e criou o cálculo. E quando eu tô com dificuldade de calcular alguma coisa, eu pulo a calculadora do Google. Não, o cara desiste, né? Não, mano, mas esse negócio da história do cálculo é meio assim, não. Eu sei como é que surgiu o cálculo, mas enfim, isso aí fica acontece. Pra... conhecimento secreto sobre sociedades secretas, a parte B desse programa. Eu vinha dizendo como é que surgiu essa maçonaria nova, assim. É nova, né? Já é meio 1700, já tem um tempinho na estrada aí. Então mas... é uma reunião de intelectos, é isso? É, ele... E essa daí, que é... Segundo a Wikipédia, diz ser maçonaria especulativa. Então é o que a gente tem que trabalhar com esses fatos, porque eu não sei dar fatos de dentro deles, assim, pra saber se tá certo ou não isso. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. De ser a maçonaria especulativa. Essa é essa nova, assim, que era uma reunião de intelectos. Porque aí agora a gente começa a voltar. Pra gente começar a falar sobre os primórdios, assim, da maçonaria, né? Não seria nem primórdios, porque... Não seria nem na criação. A gente tem que falar sobre um cara que chama Hiram ou Hiram Abiff. Esse cara, ele era um chefe, ele como se fosse o construtor-chefe do Templo de Salomão, do Rei Salomão. Nos dias de hoje, mais ou menos, era como se ele fosse o mestre de obra, pra dizer assim. Ele trabalhava, fazia um trabalho arquitetônico e tudo. E ele detinha um conhecimento de construção diferente, assim, dos demais. Tanto é que ele foi chamado pra construir o templo. Aí é agora que se divide em duas vertentes da história. A vertente normal diz que ele era como só se ele fosse um engenheiro que detinha esses conhecimentos e as outras pessoas não. Aí a versão lendária, mística, assim, diz que era como se ele fosse um engenheiro que detinha esses conhecimentos, mas esses conhecimentos tinham algo a ver com detecção de plantas de energia da Terra, usar o campo magnético, tanto é porque... Isso lembra alguma coisa que a gente já falou, hein, cara? Lembra, então, porque bate também desde os antigos egípcios, que isso ainda não seria a maçonaria em si, mas seria quem inspirou, vamos dizer assim. Então, é esse... Background. É, a inspiração deles. E esse cara, ele teria esse conhecimento de... Tanto é que se você... Já é a Idade Média, né? Aqui a gente tá falando do Templo de Salomão. Tem um leve intervalo de tempo aí de diferença. Mas, na Idade Média, se você for ver, a maioria das igrejas e dos tempos, né, que foram construídos no período, as catedrais, elas foram construídas onde eram antigos templos celtas, antigos locais de rituais pagãos. Assim. Elas foram construídas onde tinham esses antigos locais de rituais, assim. Aí você busca essa explicação por quê? Porque esse pessoal, os celtas, tudo, a gente vai ver lá Stonehenge, eles já sabiam localizar essas linhas de energia, um local mais propício pra você construir, pra você ter uma conversa melhor, assim, com uma energia melhor. Então, tudo isso são lendas que vão surgindo, né? Mas voltando, esse Irabi, ele era o engenheiro-chefe do rei Salomão, né? Ele foi o primeiro maçom, então? Na verdade, ele não teria sido o primeiro maçom. Ele teria sido o... Não é a inspiração. É, seria a inspiração. Porque ele deteria esse segredo. E ele não espalharia, não falaria o segredo pros operários. Tudo. Ele só falaria como faz. Mas o segredo em si, ele não falaria. Até que chegou um... Isso não tem... Chegou um determinado dia lá. Três caras encurralaram ele e forçaram ele a contar o segredo, né? Da construção, como é que ele... Né, de como é que ele fazia pra construir o templo. Cortar a pedra de uma determinada maneira. Isso eu não tô falando de... Sem dar fatos, não. É só... Não tem muita explicação, não. E esses três caras coagiram ele a contar o segredo. Ele não quis contar, assim. Aí o primeiro golpeou ele com uma esquadra. Nossa! É, com instrumentos de trabalho, com uma esquadra. Aí o segundo golpeou ele com um rompaço. Nossa, mano. Os caras pegaram... Daqui a pouco pegaram um transferidor, tá na cabeça do cara. Aí o terceiro golpeou ele com um maço. Se você for ver, o esquadro e o compasso são os dois, aqueles negocinhos da... Os símbolos da maçonaria, né? Verdade. É, então, foi... Isso vem desse... Episódio. Desse episódio. E aí esse Hiram Abiff teria dito essa frase que eu falei no começo do programa aí. Quem ajudará o filho da viúva, que hoje... Isso já é público, eu acho que nem existe mais isso. Quando virou público, eles mudaram. Mas isso seria uma frase que um maçom diria quando ele estaria em perigo. E, e dizem que um dos rituais de iniciação é você reconstituir de forma fake, claro, esse episódio, pra você saber quais são as suas origens, se lembrar que tudo tem um passado, esses místicos espiritual, assim, de engrandecimento. Mas é interessante. Ok. tem duas perguntas aí que a maioria do povo, assim, tem um preconceito contra os maçons e tal, e são perguntas que o pessoal fala. Aliás, uma das coisas é a curiosidade minha agora. Quais são os níveis de maçonaria? Qual que é o ranking dos maçons? Então, Queiroz, o ranking da maçonaria, ele depende muito do rito que você segue. Porque aqui eu vou falar exclusivamente aqui do Brasil. Tem 8 ritos que a gente segue aqui no Brasil. A gente também faz parte. Não, quer dizer que o pessoal lá... Eu tenho mania. Como assim? Você tem algum segredo aí pra contar? Não, nenhum. Eu nem posso ser maçom, porque eu não ia engrandecer. Por quê? Eu ia engrandecer com o quê? A ordem. Geralmente quem é já tem alguma posição de destaque no seu... Seja lá qual trabalho que você tem, assim. Mas aí já é uma pessoa que se destaca mais. Eu vou me destacar no quê? Editar podcast. Ah, vai lá, mano. Sou o mestre da edição. Mas geralmente é legal isso até. Depois a gente pode até falar disso. Mas então, são oito ritos diferentes, né? Que é o que tá aqui no site, né? Tem o rito escocês antigo e aceito, o rito brasileiro, o rito de York, o rito de emulação, o rito de Schroeder, o rito moderno, o rito de Adoniramita e o rito escocês retificado. Funciona como? Cada um tem um sistema de graus. O rito escocês antigo e o brasileiro, eles vão até o 33º grau. O de York vai até o 13º. Esse de emulação é de ordens paralelas, que eu não sei o que significa. É, eu acho que é tipo assim, você tem a classificação principal e depois você tem, um segundo título. Pode ser. O rito de Schroeder são só 3 graus. O rito moderno são 9. O de Adoniramita são 33. E o escocês retificado são 9. Então, assim, é bem diversificado, assim. E cada loja pode escolher com qual método ela vai trabalhar. Se ela vai seguir um rito, se ela vai seguir outro. Então, dependendo de qual ela escolher, ela pode ter 3 graus só de... No ranking dela, vamos dizer assim, ela pode ter 33. Então, isso vai depender. Vamos ver, porque é o seguinte: eu ouvi falar que tem um grande maçom, que o famoso maçom brasileiro, que foi Dom Pedro I. Primeiro, ele foi maçom? O primeiro. Envolveu aquele negócio da independência do Brasil, lembra? O Dom Pedro I chegou a ser grão-mestre da maçonaria. Só que, tipo, da noite pro dia ele virou grão-mestre. E não é tão fácil, assim, de você chegar nesse nível. E ele era malucão, assim, retardado, mas ele era um cara muito desleixado, assim, o Dom Pedro I. Então, ele não chegaria a grão-mestre, assim. E isso foi mais uma... Foi a maçonaria puxando o saco, assim, do imperador, porque... Ah, pode crer. Porque ela era proibida aqui no Brasil, né? A igreja, que naquela época a igreja ainda exercia o poder que exercia na Idade Média, mas ainda tinha um poderzinho aqui no Brasil, que é um país, todo mundo sabe, fortemente católico. Então, a igreja tinha proibido a maçonaria aqui. Aí, o que ela fez? A maçonaria puxou o saco do Dom Pedro pra ele desproibir. Só que... Entendi. Entendeu? Ok. Foi nessa pegada aí. Mas e aí, quais são os passos pra ser um... Quais são os rankings aí dele? Pra ser maçom, quais são os rankings da maçonaria aí? O quê? Os rankings da maçonaria, sem seguir o rito brasileiro, por exemplo. O ranking do rito brasileiro começa como aprendiz, companheiro e mestre. Isso te lembra o quê? Isso me lembra... Não sei. Não me lembra nada. Isso era até o que eu tava querendo falar, da explicação, porque a maçonaria depois, na Idade Média, ela se juntou... Foi assim, aprendiz, companheiro e mestre. Isso vem das companhias de ofício, lá na Idade Média. Você lembrou aí? Agora? Lembrei. Porque assim, na Idade Média, com a dissolução do Estado Romano, os senhores ali, os generais, eles já no final já estavam começando a se fechar nas suas fazendas e se fechar com os seus ali, seus trabalhadores. Virou um bando o bagulho. Fechava com o seu trabalho, deixava lá boa, deixava uma oferenda. Um erê ali, né, no negócio. E eles se fechavam com os seus trabalhadores, com os seus empregados, enfim, com o pessoal que já cercava ele ali. Aí o que aconteceu? Começou a ficar muito... O bicho começou a pegar, assim, porque caiu o Estado Romano, cada um aí, meu amigo, ninguém é de ninguém, cada um por si. O que começou a ser feito? Começou a precisar se construir castelos, ou cidades muradas, e existia um grupo, em inglês, é Freemason. Freemason, se você for traduzir, ao pé da letra mesmo, vai ser pedreiro livre, a tradução. Por que vai ser se perder o livro, por conta do que acontecia aí na Idade Média. Precisou-se de um grupo que soubesse construir. E existiam esse pessoal, os maçons, os pedreiros livres. Eles tinham conhecimentos de técnicas de construção de qualquer coisa, vamos dizer assim. Pelo que eu tava lendo aqui, como se fosse um conhecimento de engenharia mesmo. Só que era fechado pra eles. Por que que era fechado? Porque não se interessava que esse conhecimento fosse difundido e, assim, atrapalhasse a ordem deles. Também não interessava que todo mundo virasse, vamos dizer assim, engenheiro, porque ia faltar um maluco pra plantar um milho, o outro ali pra parar uma terra. Então eles queriam manter a população burra mesmo, vamos dizer assim, pra poder fazer o... Pra que todo mundo tenha a sua função, né? É, pra ter a sua função. Então esse conhecimento ficava fechado no grupo. Aí entram as lendas, que eles tinham conhecimentos de detecção de pontos de energia, tudo. É bem legal isso. E o livre, né, do Freemason vem de que nessa época aí não era muito comum, e na verdade era até proibido, você ficar transitando de um feudo pro outro. Se você, vamos dizer assim, se você fosse um nobre, tudo bem, às vezes você vai visitar uma outra corte, vai fazer alguma coisa, seja lá o que você vai fazer. Você tá podendo. É, você até vai, só pagar imposto, dependendo de quem você é, lógico que você não paga. Consegue transitar, mas um capial qualquer aí, se ele nasce na vilinha dele lá, vilão, né, a palavra vem daí, se ele nasce lá na vila dele, ele vai morrer lá pra vida inteira. Ele não, nossa, vai, ele não vai ficar transitando de um lugar pro outro, dando peão aí, dando rolê. É. Rolezinho feudal, tá ligado? É, ele vai... Onde você tá indo, mano? Ah, eu tô indo ali no feudo do vizinho, dar uns rolê, vou roubar umas galinhas dele. Pode crer. Não, ele vai ficar lá no ambiente dele ali. Agora o maçom não, porque como eles eram livres em dois sentidos. Eles não eram ligados a nenhum reino e eles poderiam transitar como eles precisavam construir catedral, ponte, castelo, qualquer coisa que precisasse de um trabalho melhor de engenharia, era atribuído a eles, assim. Como eles precisavam se deslocar bastante, porque um nobre ia falar, eu preciso de um castelo. E é, sei lá, dando um exemplo mais hipotético possível, na França. Aí eles vão lá na França e constroem um castelo. Aí o outro na Inglaterra fala, não, eu preciso de um também. Eles voltam pra Inglaterra. Imagina se... Então eles precisavam se deslocar de uma forma livre e não ser atrelados a nenhum reino. Pra não... Porque era um grupo, não era um milhão de grupos. Isso não é igual a faculdade de engenharia hoje, tem a moda caralho aí no Brasil. Era um grupo fechado, com poucas pessoas, tudo. E era um conhecimento bem restrito. E durante... E é legal essa parte. Durante as construções, eles erguiam um acampamento simples, vamos dizer assim, que eles davam o nome de log. E log em inglês, se for trazendo para o português, é a loja maçônica. Ah, entendi. E vem, mas enfim, vem daí. Isso aí vai ser uma das duas perguntas que eu vou te fazer depois, da sabedoria popular. Sabedoria popular, a gente vai entrevistar. É, vamos, não, porra. Os humilde. Vamos entrevistar os populares. Ou o Jorge, não, né? Entrevistar o Jorge. Né? Mas e aí, a gente tem então aprendiz, companheiro, mestre, e que mais? Quais são os outros graus? Então, agora falando do rito brasileiro, né? Que eu dei esse. Que eu queria ter dado essa explicação assim e me surgiu a oportunidade. Aí depois aqui, esses são os três primeiros níveis. Aí já entra pro nível filosófico. Nível 4 é o mestre da discrição, bom nome. O nível 5, mestre da lealdade. O 6, o da mestre... Hora, que da hora, cara. É um que negócio... da hora. É um negócio da hora, assim. O 6 é o mestre. Será que dá pra confiar no João? Não, pode confiar no João, ele é o mestre da lealdade. É, tá ligado? Imagina. O nível 6 é o... E o da discrição, então? Esse é... O nível 6 é o mestre da franqueza, o 7 é o da verdade, o 8 da coragem, o 9 da justiça, o 10 da tolerância, o 11 da prudência. Que da hora, mano! Olha que da hora, cara! O 12 é o da... Muito fero, mano, muito fero. O 12 é o da temperança, ele deve ser um bom cozinheiro, né, esse cara? É, os caras põem sazon, tá ligado? Tem mestre do sazon. Nossa. Chega lá pra fazer... Os caras vão fazer um miolo. Nossa... O 13 é o da probidade, eu achava que era proibidade, mas tudo bem. O 14 da perseverança, o 15 da liberdade, o 16 da igualdade, o 17 da fraternidade, olha aí nosso lema francês. O 18 da Rosa Cruz ou da perfeição, muito bom. O 19 da agricultura e da pecuária. O da 20. Ministro, né, velho? Ministério, cara. Ah, não, ele já virou missionário já. E agora ele é missionário da agricultura e da pecuária. O 20 é da Indústria Fazenda, e Comércio. Ministério da Fazenda. Nossa, agora, agora da Indústria e Comércio, 21, Trabalho, 22, Economia, 23, Educação, 24, Organização Social, 26, Paz, 27, Arte, 28, Ciência, 29, Religião, nível 30, Missionário da Filosofia ou Kadosh Filosófico. Muito bom. 30. Nossa, cara. Oh, não dá vontade, velho. Dá vontade. Você tem um título assim, tipo, Igor Amaral, Mestre da Fidelidade. Imagina, 31, mano. Guardião do Bem Público. 32, Guardião do Civismo. E 33, Servidor da Ordem da Pátria e da Humanidade. Ó, muito bom isso aqui. Olha só, cara. Olha que legal, cara. Imagina, tipo assim, que nível você... É tipo um jogo, né, cara? É tipo um jogo. É tipo um videogame. Ah, que fase que você tá? Eu tô na fase 24, né, da organização social, pô. Nossa, isso aqui eu não desconheci, assim, é bem legal, assim. Bem legal, cara, bem legal. Oh, agora eu vou fazer duas perguntas aí que o pessoal, a gente tá com um link na Praça da Sé, tão jogando perguntas pra gente. É isso aí, vamos falar com o popular agora. É verdade que a maçonaria é coisa do Sete Pele, do Camunhão, do Coisa Ruim e do Mochila de Criança? Não. A maçonaria, ela não mexe com... Mas parece que eu tô defendendo a parada, né? Ela não, é até legal a gente falar isso, porque ela, vamos dizer assim, ela não exige que você siga uma religião, assim, específica. O que ela exige é que você creia em um poder supremo, apenas um. Você não pode ser politeísta, por exemplo. Entendi. Se você for um egípcio e quiser ser maçom, você vai ter um pouco de problema. Se você for hindu também, você vai ter um pouco de problema. E que você, né, creia... Um pouco de problema. Você não vai entrar, mano. Por exemplo, capeta, vamos falar assim, ele é da eu falo filosofia, mas é da religião católica, vamos, basicamente. Na verdade, ele é cristã, né? Qualquer religião cristã. O popular aí com certeza imagina, que é o do chifrão lá, é o católico. Então, a maçonaria não mexe com isso porque podem ter outras pessoas de outra religião. E pra outra religião, isso aí não tem sentido nenhum. Então, sabe? É como a gente dizia, né? Não é esse o propósito da maçonaria, não é? Não, não. Tipo religião, né? Acho que eles discutem. Na verdade, é isso que eles fazem, né? Eles discutem coisas de ordem superior, não é? Nossa, da organização política, social. Eu tava ouvindo, posso até te passar depois, eu tava ouvindo um podcast falando, né, sobre a maçonaria, e eu até fiquei meio descontente, meio descrente no começo, assim, mas depois o podcast ficou muito legal, que era um cara que era maçom mesmo, falando como que era, como que funcionava o grupo, né, assim, que eu nunca tinha ouvido alguém de dentro falar como que funciona, e putz, eu achei muito legal, assim, porque eles têm trabalho filantrópico, sim. Então, um pouquinho de grana, né, pra participar de um negócio desse. Porque, teve uma chuva em Rio Preto, destelhou umas casas aí. Aí eles... Aí eles vão, fazem um levantamento entre eles ali pra arrecadar uma grana. Vai lá e ajuda a consertar a parada. E eles fazem... Tem palestra, assim, por exemplo. Tem gente de vários tipos lá, né? Pode ter um cara que é médico, um cara que é advogado, professor, tanto dentista. Geralmente são pessoas que se destacam na... Não um cara que é um Nobel, por exemplo. Um Nobel, sei lá. Mas é alguém que se destaca bem, assim, na sua área. Então esse cara, às vezes, ele pode dar palestra pro pessoal lá. É bem legal, assim. É o que eu tinha falado. Segue muito a pegada que ela tinha quando foi criada em 1717. Esse negócio de reunir cabeças pensantes, reunir pra, sabe, ter um melhor desenvolvimento, assim. Reunir cabeças de cima. É, pessoas realmente que estão querendo fazer um trabalho bacana, assim. Eu achei... Não, foi mal interromper, mas existe mulher maçom? Não, não. E a explicação é... O cara falou por que que não. Eu achei muito legal. Porque por muito tempo a maçonaria foi taxada de machista, né? Por não permitir mulher. Mas a ordem maçônica é uma ordem solar. Isso significa que a vibração ali do conhecimento, a vibração do ambiente vai ser proporcional e melhor para os homens. Quanto que uma ordem lunar vai ser melhor para as mulheres. Entendi. Vamos para a próxima pergunta do popular? Uhum. De um outro humilde aí, de um João? Pode pegar um João na rua aí para perguntar para ele? Não, pergunta que aí. Que dá uma baiana nele aí e pergunta aí. chega aí. O que eles vendem na loja maçônica? Eles vendem o quê? Que produto que tem lá? Ai, Então, assim, não deve vender, assim, eu nunca fui em homem, eu não sei. Não sei dizer se é público, se não é, como é que funciona. Mas geralmente na loja, onde eles se reúnem pra fazer essas discussões, pra apresentar essas palestras, fazer os rituais de iniciação. É até estranho falar ritual de iniciação. Você já pensa uma parada. Uma seita, né? Uma seita, um bagulho sinistro. Mas não, é bem tranquilo assim o que acontece. É mais fantasia, assim. Mas é tranquila, eu acho que não vende nada, não sei. Então é um lugar de reunião, é isso? É um lugar de reunião, assim. O nome loja não é loja no sentido de loja de vender alguma coisa. Esse nome loja vem das logs que eram erguidas quando os maçons lá da Idade Média. Acho que ele já poderia se chamar maçom, assim. Mas quando aquele. Os Freemasons lá da Idade Média, eles acampavam ali pra construir uma ponte, vamos pôr. Aí eles acampavam ali aos arredores, erguiam umas barracas, e essa era a log dele, as lojas. Que eles usavam esse lugar pra guardar ferramenta, pra trocar conhecimento e pra professar os ensinamentos dele lá. Então, isso, a loja vem daí, não vem de do torra-torra, sei lá. Mas pra encerrar aí o assunto, você falou que tinha três eras de maçom, né? O da velha, o da média e o da nova. Quais são os maçons do novo tempo? Os do novo tempo? Isso. Então, foi isso aí que eu tava falando. Porque essa, que nem, ó, eu vou dar uma explicação boa assim mesmo. A maçonaria antiga, pré-maçonaria, que nem era maçonaria, é só o pessoal que inspirou. É aquele pessoal do Templo de Salomão. Aí dizem que também envolve conhecimento de construção de templos egípcios. Não mexe com pirâmide. Não tem nada a ver com a pirâmide. Tem a ver com os templos. Construção de templos egípcios e, sabe, todo esse... E aí é muito, muito antigo. Não tem nem como conferir isso. E mexe com esse pessoal, assim. Então, essa seria a pré-maçonaria, que aí é linhas de energia e tudo aquilo que a gente já falou. Isso é a maçonaria primitiva, que é o que a Wikipédia classificou aqui. Maçonaria operativa é essa da Idade Média, que eu tava dizendo, que era a guilda de construtores, e até vai conforme vai a Idade Média vai caindo, entrando em colapso, entre aspas, gigantes, vão surgindo outras guildas também, uma guilda dos artesãos, dos construtores de, sei lá, de cadeira, dos fabricantes de sapato. Então vão surgindo várias outras guildas e eles vão se agrupando, assim. Essa seria da Idade Média, finalzinho ali. E tem a maçonaria especulativa, que é a nova, que é essa que basicamente tá vigente até hoje aí. Que é essa cara que a gente conhece, assim, de... Não tem mais nada a ver com construção, mas a construção é, vamos pôr assim, de um mundo melhor, através de pensamentos e... Nossa, cara, falou bonitinho agora, hein? Você viu? A construção de um mundo melhor. Vamos abraçar o mundinho. É, o mundinho, né? As crianças em volta do mundinho, assim. Mano, eu li um livro de quando eu era criança, da Ruth Rocha, cara. Vamos abraçar o mundinho. Não era da Ruth Rocha, sei lá de quem que era, mas se chamava Vamos Abraçar o Mundinho. Nossa. É ridículo, cara. É o que? É Greenpeace, assim, esses livros? Ah, eu sei lá, cara. Eu não jogar lixo. Falava disso, falava de aquecimento global. Nossa, aquecimento global é uma lenda, assim. Tá fazendo menos 40 graus no Canadá, então da onde vem aquecimento global? Você tem como falar dos Demolês? Você sabe o que é? É, Demolês seria... Aqui no Brasil seria o jovem da maçonaria, o júnior, vamos dizer assim. Até 21 anos, você pode ser Demolê até 21 anos. Depois você faz 21, você é vira preso. Preso. Demor, poderia entrar na maçonaria, mas seria o júnior, vamos dizer assim. O aprendiz, aquele do Roberto Justus. É, a gente tem um amigo que é Demolê. Eu também conheço. Só que eu acho que ele não mexe com desenvolvimento espiritual e pensamento, não. Entrou só por... É, ele é o bobão, né, mano? É. Se é quem eu tô pensando... É quem eu tô pensando? É. Se eu falar o nome, você consegue editar depois? Claro. É. Então... Nós dois sentar na ordem tem muito mais pensamento e engrandecimento aí pros outros do que o cara lá. Nossa, o cara é meio bobão, né, mano? É, ele não é do mal, assim, ele é bobo mesmo. Mas a gente seria o júnior, né, da maçonaria, o Demolê. O Demolê, que isso, a pauta às vezes ajuda, mas o Demolê, esse nome, ele veio do Jacques Demolê, o último templário que, vamos pôr assim, existiu, que foi ele foi o último grão-mestre a ser... Ele foi o último grão-mestre quando a ordem acabou, por ordem do... Que é legal, a gente vai falar sobre os Templários também, esse... Como a ordem dos Templários acabou. É bem legal, assim, é uma história muito doida, assim. Mas a gente fala mais no, na hora dos Templários, mesmo pra não estragar o suspense. Não, cara, mas assim, eu fiquei um pouco chocado com a história do cara ser atacado por uma régua, por um compasso. Por um esquadro e um compasso. Fiquei um pouco... É os instrumentos de trabalho dele, que estavam na construção do templo ali, né, de Salomão. Coitado do cara, né? Imagina levar um compasso na cabeça. Daqui a pouco os caras vão me atacar com aquela régua gigante lá do aula de matemática. Os caras vão me atacar com aquela régua de madeira. Nossa, você vai ser perfurado, né? Tá aí, vamos pro próximo tema? Vamos. Aí. Muito bem, Queiroz, você trouxe pra nós aí um tema que eu desconhecia, de uma sociedade, a Irmandade Pitagórica. Você pode falar mais sobre eles ali, que eu não vou... gostaria de ouvir sobre eles? Então, na verdade, muito pouco se sabe sobre a Irmandade Pitagórica, porque por causa da doutrina deles mesmo, né? Por causa do estilo que eles levavam as coisas. Mas muito bem, o que foi a Irmandade Pitagórica? É, na Grécia Antiga, né? Que foi onde Pitágoras viveu, né? Sim, na verdade, a gente tem a certa dúvida sobre quem foi Pitágoras, se era um pseudônimo ou se era um matemático de fato. Mas Pitágoras, ele era um matemático, um filósofo que viveu numa cidade... Poxa, agora não vou lembrar o nome da cidade dele. Pitágoras? Isso. Samos. Isso, em Samos. Pitágoras, ele foi um matemático, nasceu em Samos e ele viveu naquela cidade, só que ele não era muito valorizado lá. Ele tinha uma grande paixão pelos números inteiros, né, cara? Ele começava a mexer com isso e tentava começar a desenvolver a matemática sozinho, porque naquela época ainda não existiam um curso de matemática, digamos assim, não existiam as universidades. Na verdade, a primeira indício de curso de matemática, assim, o ensino de matemática, digamos assim, uma faculdade, entre aspas, sim. Data-se da construção de Alexandria, aquela grande união da cultura... Da helênica, Alexandre, né? É, isso, cultura Alexandre helênica. Grande. Isso. Foi lá que começou os primeiros cursos de matemática, em Alexandria. Uhum. Muito legal isso aí. Inclusive tem até a ver com a biblioteca de Alexandria. Mas enfim, Pitágoras, na grande cidade dele, onde ele começava a descobrir algumas coisas sobre a matemática, ele não tinha ninguém pra falar, ele não tinha alunos. Aí é engraçado que o cara pagava o moleque pra estudar com ele, tá ligado? Ele pagava pra dar aula. O cara pagava pra dar aula. Mas você começa a fazer isso também. É, vou fazer isso. Daqui a pouco eu vou ficar com dinheiro negativo, hein? Mas enfim, mas acontece que ele começou a pagar o aluno dele pra estudar com ele. E de certo modo, depois de um tempo, o aluno dele começou a gostar das aulas. E aí começou a ser... Pitágoras até testou, né? Uhum. Falou assim, ah, não tem mais dinheiro pra te pagar. Você continua dando aula? Ele falou, não, eu pago pra você agora. Então quer dizer que ele seduziu o moleque com os números, né? Depois de um tempo, né? Ele viu que não tinha muito futuro na cidade dele, ele se mudou pra Itália, ele e esse aluno, eles foram pra Itália morar junto com um amigo deles, que era Milo. Milo, ele era um grande chefe, agora eu não vou saber certinho o povoado que ele mandava lá, mas ele era um cabeça da população que ele mandava lá, ele era cabeça da nação. E esse Milo, ele era grande conhecido de Pitágoras, né? Ele já tinha grandes... Porque, na verdade, Pitágoras é um cara muito viajado, então ele conversou com os egípcios, ele conversou com outras civilizações, pra ele começar a ter alguns conhecimentos a mais. Ele, né? Ele é um traveler. Isso, ele é um cheiro viajante. Sai batendo de porta em porta. Ah, você quer ter aula? Tá. Mas enfim, aí esse Milo, que era um rei, né, que era um comandante, um chefe, ele deixou um espaço da casa dele, um cômodo, pra Pitágoras abrir sua escola. Só que diferente da cidade de onde ele nasceu, de onde ele viveu, lá ele tinha gente que tinha interesse em aprender. Olha só. Então começou a formar uma grande escola pitagórica. Só que no caso, a matemática que eles desenvolviam, Pitágoras tinha a concepção de que aquilo devia ser mantido em segredo. Então nada das reuniões deles, nada das leituras e palestras, né? Porque aquilo na verdade não era aula mais. E era um grupo de estudos que pessoas do mesmo nível, digamos assim, mais avançado já. Isso, descobriam coisas novas e tal. Sim. E eles não escreviam nada. Olha só. Não deixavam ata. Então tudo que era passado era tradição oral e guardado na mente. Isso. E tem várias coisas que são muito importantes para nossa matemática de hoje, que foi o conceito de prova. Demonstração. Uhum. Pitágoras foi o primeiro a demonstrar o teorema de Pitágoras, né? Sim, é dele. Usei bastante isso. Ele demonstrou o teorema de Pitágoras de modo a não deixar dúvidas, sabe? É a demonstração matemática. Nossa, então. Todos... Assim, eu não sou nenhum conhecedor, você muito bem sabe disso, eu não sou nenhum matemático avançado, mas pro cara já tá trabalhando com demonstração de prova, já não era mais uma aulinha, vamos dizer assim, já não era mais nenhuma aulinha particular que ele tava Isso, dando porque pro. foi ali que foi criada o conceito de prova para tudo. Porque, tipo assim, antigamente os caras falavam, né? Tinha até chineses que já sabiam o negócio, assim, ah, num certo tipo de triângulo, isso é o quadrado, mais o outro lado é o quadrado, é igual a hipotenusa do quadrado. Mas eles não tinham certeza para todos os triângulos. E eles nem sabiam como falar, assim, ah, deve ser, entendeu? É algo incerto. Pitágoras foi o primeiro que conseguiu mostrar que para qualquer triângulo vale, entendeu? Olha só que legal. Então eles descobriram várias coisas. Eles descobriram PA, eles começaram a primeiros que, é claro que não tem nenhum registro disso, mas sabe-se que a descoberta de soma dos termos da PA foi daquela época da escola pitagórica. Que legal. Eles descobriram o teorema de Pitágoras e números racionais. Sim. Aí eles já trabalhavam com números racionais e várias outras coisas importantes pra gente agora na teoria dos números, né? Mas aí a gente tinha, aí teve o trágico da história, né? Porque a gente nunca vai saber tudo que foi produzido lá porque eles morreram todos num incêndio. Porque a sociedade foi crescendo e crescendo e crescendo e muita gente da população atribuía aquela sociedade ao demônio, né? Tipo, ah, por que eles têm segredo? Por que eles sabem os números? Será que eles têm alguma fórmula que destrói a humanidade? Enfim. E aí, o povo fez revolta e tal, e Milo, que era o reizão, né? Eles, não tem nada, e tentava combater o povo e tal, mas infelizmente o pessoal trancou o quarto onde acontecia a escola pitagórica no dia das reuniões, acho que provavelmente um infiltrado lá, né? E Sim. botaram fogo na mansão do Milo. Milo escapou, mas infelizmente toda a escola pitagórica foi pro saco. Caramba, que chateado, sei. Morreu até uma lágrima aqui. Mas assim, um negócio que eu me bateu uma dúvida aí, você falando que eles trabalhavam, né? Que eles descobriram várias coisas importantes para a matemática de hoje. Você consegue me dizer como que acontece isso? Assim, não tem nada a ver com o tema, foi só uma dúvida minha mesmo. Como que alguém Como que. descobre um conceito matemático, assim? Já tem que vir de um conceito anterior, assim. Sim, na verdade a gente. Se você quiser que eu fale como é que funciona a matemática, a teoria matemática, a gente tem a seguinte: tem verdades absolutas, coisas que são verdade e ninguém pode discutir. Ah, tá, já tem. Que chama-se axioma ou postulado. Mas, tipo, não são coisas absurdas, tipo assim, ah, uma reta é uma coisa torta. Não, é coisa que são verdades, você sabe que é verdade, você consegue ver, mas não dá pra você demonstrar, entendeu? Aquilo é verdade, pronto, não tem como falar por que que é verdade. Aquilo é verdade. Entendi. Em cima desses axiomas, a gente constrói outros resultados. Se o resultado é, a gente pega, por exemplo, o ponto é um axioma, existe um ponto. Não tem como você demonstrar por que que existe um ponto, mas você sabe que existe, então isso aí é a verdade absoluta. Você precisa disso para poder começar Construir. outros resultados. Sem isso. Isso. Não tem como construir, certo? Sim. E aí, o próximo resultado mais importante, por exemplo, você pega os axiomas e demonstra uma outra coisa, usando a lógica com esses axiomas. Esse resultado importante chama-se teorema. Então, o teorema é um resultado grande. O resultado também que você usa os axiomas, mas ele não é tão relevante, a gente chama ele de proposição, que no caso é uma coisinha pequena, sabe? Não tem muita importância. E tem as coisas que, tipo assim, o teorema prova, por exemplo, eu queria provar uma coisa. E de repente eu descobri que além daquilo que eu queria provar, tinha outra coisa que era verdade. A outra coisa que eu não queria acertar, mas acertei sem querer, chama-se colorado. Nossa, tem toda uma designação. Isso tem. E aí a gente vai montando, a gente vai construindo a teoria em cima das verdades que a gente descobre. Legal. E aí o primeiro que demonstrou as coisas assim, formal, usando a lógica certinho, foi Pitágoras, aí na Irmandade Pitagórica. Que bacana, cara. Eu tinha dúvida sobre, realmente, assim, sobre como que surgia do conhecimento do que você descobre, assim. Não, mas é muito legal, cara. Sim, é muito, muito interessante como é que funciona. Mas enfim, depois que foi incendiado aí, a Irmandade Pitagórica não teve mais como a gente saber o que eles produziram, porque ninguém falava nada, né? Eles só transmitiam conhecimento pela fala aí, uns entre os outros, e nada E como escrito. morreu todo mundo, não tem ninguém E para já. contar a história. Não sobrou literalmente ninguém para contar a história. E aí é um retrocesso na história da matemática aí. Mas é uma sociedade bastante interessante, porque era aberta, né? Tanto homem quanto mulher podia entrar, desde que Olha só, conhecimento. tivesse um conhecimento É, matemático. eu já seria barrado aí nessa sociedade, né? Tem certas pessoas que seria barrado aí. Eu já não poderia entrar, Mas era mas. uma coisa muito. Tipo assim, tinha certas coisinhas também que não estavam muito certas. Por exemplo, Pitágoras, ele gostava dos números inteiros e dos racionais, que tipo, o racional é uma fração entre dois inteiros. Tá certo. Agora, número irracional, ele não aceitava. Olha, o cara é Ele preconceituoso. era preconceituoso. Tanto é que um aluno dele falou assim: nossa, raiz de 2, não tem como escrever ele como fração. Raiz de 2 é irracional. Pitágoras pegou e afundou ele no mar. Amarrou uma pedra no pé dele e jogou ele no mar. Matou o cara porque o cara falou que raiz de 2 é irracional, não dava pra escrever ele. Mas dá pra escrever? Não, não dá pra escrever. É irracional, mas o Pitágoras recusava acreditar que existia número irracional. Olha só, cara. Olha só. Então é meio assim, né? O pessoal descobria matemática, fazia matemática lá, mas eles tinham um pouco de medo do Pitágoras. Você tinha que ser um cara muito certeiro nas suas afirmações aí nessa sociedade. É uma sociedade bastante interessante. Vamos falar dos Templários, Cavaleiros Templários? Vamos falar dos Templários. Dizem que eles eram os avós, tá certo falar avós ou avôs? Como é que se fala plural de velho? Velhos. Dizem que eles eram os avós dos maçons, é isso? Na verdade não, né? Vou explicar agora o que provavelmente aconteceu, assim. Os Templários, ou a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Como que você sabe, assim, alguma coisa dos Templários? O que você sabe sobre eles, assim? Eu sempre gosto de perguntar, assim. Bom, sobre os Templários, eu só sei que eles eram perseguidos pela igreja. Só isso que eu sei, só. Sabe o final? Só o finalzinho. Só o final, só. Mas então... Eu sei que eles eram coisa do Sete Pele. Tudo. É que nem o... Eu lembrei do maluco que tem aqui perto do meu bairro, cara. Ai, caralho. Ele tem a voz fina. Eu falei dele pra você, já. Não? Ele tem a voz fina e tudo pra ele é do demônio, tá? Ele fala assim... Ah, isso aí é do demônio. E eu não quero fazer isso. Não tem do demônio. Ele fala tão... Muito esquisito, velho. É muito engraçado. É um personagem vivo. Você olha pra ele, velho. Ele é um marmanjão, velho. Mó altão, velho. Mas ele tem um pescoço longo. Ele parece uma girafa. Nossa. Que merda de pessoa. Coitado, ele é maluco mesmo? É um cara de verdade. O nome dele é Daniel. Mas aí depois você edita, né, pô? Ah, claro. Pô. Vai que ele ouve. Mas bom, se ele ouvir, ele vai falar assim: aí chega o demônio. Que podcast é do demônio? Né? Mas então, os Templários, eles foram criados depois da Primeira Cruzada. Na Primeira Cruzada, lá foi o Papa Urbano II. Ele convocou a cruzada para retomar a cidade de Jerusalém, que estava sob o domínio muçulmano. Passada a cruzada, os cristãos venceram, fizeram uma festinha lá. Eles precisavam de uma força para garantir, né, que a cidade não seria tomada de novo. E para fazer uma proteção aí dos viajantes da região ali. Então, um cara sagaz aí, chamado Hugo de Penis, esse é o nome dele mesmo. Mas voltando, né, o camarada aí, o Hugo de Penis, em 1118, ele chegou no rei Balduino II aí, mas porra, é o nome dos caras. Chegou no rei aí e falou assim: ô, majestade, chefia, tô precisando formar um bonde aí pra gente proteger, né, a cidade ali, porque é perigoso, né? Os caras vão dar um rolezinho ali? É, eu vi no Facebook que vai ter um rolezinho em Jerusalém ali, precisa formar um pessoal aí, né, pra poder proteger, assim, né? Aí o rei falou assim: pô, fechei contigo, vamos criar essa ordem aí, pode passar o nome aí. Aí esse Hugo de Penis, mais oito cavaleiros, eles criaram a ordem, né, os pobres cavaleiros, tempo Salomão. Depois, em 1128, 10 anos mais tarde aí, o Papa Honório II, que era um cara de muita honra, ele deu o aval da ordem. Então, assim, a parada tinha a ordem, né? Tinha o consentimento do rei e tinha o aval do Papa. Era um negócio que tinha uma força absurda, assim, o grupo deles. Eram praticamente imparáveis, assim. Eu tava procurando aqui a época em que eles receberam o templo de... O Domo da Rocha, né? Aliás, por que chama Templários? Tem a ver com o templo? Tem, então. Esse... Aqui, ó, vamos analisar o nome. A Ordem dos Pobres Cavaleiros. Pobres Cavaleiros é porque, sim, existia o Cavaleiro Templário e o Soldado Templário. Porque cavaleiro mesmo eram poucos. Soldado tinha a dar com pau. no topo, assim, no ápice da ordem, chegou a ter um contingente de 20 mil membros no ápice, assim, e 10% disso só, pra bater mais, Oswaldo Souza, faz a conta aí rapidinho. 2 mil membros? Então, dois eram cavaleiros, então pra você ver a disparidade entre cavaleiros e soldados, a diferença. E assim, o cavaleiro, ele precisa fazer voto de pobreza, que ele vai ser uma pessoa, o nome já diz. Então, vem daí, Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, porque era uma ordem quando foi criada. Do Papa, né? Tem a ver com o Papa lá. É, quando foi criada, eles precisavam de uma ordem que, vamos dizer assim, pegar um monte de padre e juntar pra defender uma cidade não seria uma boa ideia. Eu acho que não daria muito certo, assim, né? Então eles precisavam de pessoas que fossem tão religiosas quanto padres, monges, mas que tivessem um treinamento militar pesado, assim. Então eles criaram, o camarada Hugo ali teve a ideia de criar a ordem, pegar pessoas extremamente religiosas e os cavaleiros, eles tinham que orar 7 vezes no dia. Eles eram realmente um religioso no sentido verdadeiro da palavra, assim. Então, Cristo entra aí. E do Templo de Salomão, eles, em determinada parte ali da existência deles, eles ganharam como base de operações o Domo da Rocha, a Mesquita de Al-Aqsa. Então, o Templo de Salomão foi construído, obviamente, por Salomão. Isso aí é só um... rapidinho assim, foi tudo, teve invasão, Roma destruiu lá tudo, aí tiveram as invasões muçulmanas, eles transformaram isso no Domo da Rocha, porque esse lugar é um lugar, a cidade de Jerusalém é uma cidade problemática pra caramba, porque três religiões convergem nessa cidade: o muçulmanismo, o judaísmo e o cristianismo. Muçulmanismo? Não é islamismo, não? É isso, islamismo. Puta que pariu, velho. O muçulmanismo é a religião do Mussum, né? Jerusalém. Jesus. Então, essas três religiões... Eu acho que eu vou precisar fazer um curso de gramática. Essas três religiões convergem nessa cidade, porque pros cristãos foi o lugar onde Cristo ascendeu ao céu. Pros islâmicos, obrigado, foi o lugar onde... Pode falar muçulmano agora, tá? Maomé teria ascendido também. E pros judeus, foi... Pros judeus, que eu não tô lembrando que... Acho que foi onde... Cara, eu não vou lembrar qual que é a importância desse lugar para os judeus. Acho que tem alguma coisa a ver com os mandamentos, alguma coisa assim. Não vou saber falar direito, mas é um lugar problemático. E nesse Domo da Rocha, os templários ganharam esse lugar como base de operações, assim. Aí, em um determinado momento lá da então época... Deu chabu aí, então. Deu um rolo. Por quê? É, porque deram um tempo, um lugar problemático pros caras trabalhar. Não, assim, a cidade é... Hoje em dia, assim, mas tá, nessa época ela tava conquistada. Hoje em dia ela ainda é problemática, porque tem guerra pra caramba lá por causa disso. Mas nessa época aí tinha acabado a primeira cruzada, já era uma cidade cristã, assim, ponto. É, num determinado momento, os templários, eles começaram a fazer umas escavações por baixo do Templo de Salomão. Aí que entra um leque de teorias do que eles teriam achado embaixo do templo. Porque eles acharam alguma coisa lá nessas escavações deles. Não se sabe se foi a lança do destino. Ó, lobisomem aí, ó. Se foi a cabeça de São João Batista, ou se foi a Arca da Aliança, se foi algum. Se foi a própria. A Vera Cruz, se foi o corpo de Jesus embalsamado, sim. Que eles acharam alguma coisa, eles acharam, mas aí já entra 1 milhão de lendas e teorias sobre o que eles teriam achado. Caralho! É, e assim, tem alguma coisa a ver com uma relíquia da cristandade, porque o fato é que depois que eles acharam isso, assim, em 1139, o Papa Inocêncio II, ele emite uma bula dizendo que os templários não devem obediência a ninguém. Eles são uma ordem que não respondem a ninguém, assim. Aí... Então eles estão num nível assim, né? E aí que entram as lendas e teorias, que eles teriam um tesouro, uma relíquia. Seria tão importante, assim, tão revelador, tão grande, que eles teriam usado isso como uma forma de chantagem para conseguir poderes ilimitados, assim. Tanto ou pelo fato de chantagear, vamos dizer assim, se eles tivessem encontrado o corpo de Cristo, assim, embalsamado. Eles acabavam com a religião na hora ali, com o catolicismo. Na época ali, o pessoal era muito fervoroso, uma relíquia religiosa naquela época era uma parada que a gente não tem noção do que é hoje em dia, assim, porque elas financiavam construções de aquela época, era o que, mais ou menos, o que equivalente a mandar o homem na lua, em termos de dinheiro, assim, fazendo as correções. De investimento. Então você vê que é uma grana boa, assim. Então não se sabe o que eles teriam achado, mas o que se sabe é que o Papa, ele emitiu essa bula, deu poderes ilimitados pra eles. Então, eles são, tá um top, assim. O que se sabe é que o Papa, ele, em 39, ele lançou essa bula, assim, que dava plenos poderes pra ele e que eles não precisavam responder a nenhum grupo eclesiástico. Eles respondiam apenas pro próprio Papa. Em outubro de 1929, que senão seria foda, né? Teria quebrado a bolsa, imagina. Em outubro de 1229, o Papa Gregório IX, ele redige uma bula, que eu não vou falar o nome porque eu não sei falar latim, que isenta os templários de pagarem a décima, né? Que é como se fosse o dízimo, né? Vamos dizer assim. Então eles não pagam mais impostos, eles não devem obediência a ninguém, o poder deles só ia crescendo. E acontece que em 1291 os muçulmanos, eles conquistaram São João de Acre, que foi a última cidade ali da região a ser perdida, vamos dizer assim, perdida pelos católicos e conquistada pelos muçulmanos. Só que o objetivo dos templários era proteger a região ali. Perdendo essa última cidade, eles não tinham mais objetivo na região. Então eles fizeram uma ordem que não tinha mais objetivo. E quando isso acontece, a dissolução da ordem a ordem natural, né? Próximo passo. Isso não aconteceu porque antes, né? Antes disso acontecer, os templários, eles foram se desenvolvendo foram desenvolvendo um sistema bancário. Eles são realmente os precursores dos bancos. Eles inventaram uma parada que era assim: você, hoje em dia isso é putz, mas assim, você pegava suas moedas de ouro, deixava com eles em Jerusalém, vamos pôr assim, pra exemplificar. Aí ele emitiu uma nota falando: você, Lucas Queiroz, aí deixou 400 moedas de ouro aqui. Ratificava tudo lá. Aí se o cara fosse pra França, ele poderia retirar as 400 moedas de ouro, porque ele não precisaria, durante o trajeto. Isso foi algum templário, então. Eles inventaram um cheque, né? Vamos dizer assim. Só que eles cobravam 10%, até 10% de taxa pra ficar com dinheiro. Meio alto, assim, né? Se você for ver. E isso fez com que eles enriquecessem muito. Eles viraram uma ordem muito rica mesmo, assim. Também não pagava imposto, né? Uhum. No nível do rei, tá devendo pra eles. Isso aconteceu com o rei Felipe IV, da França. Os caras deveu pra eles, velho. Puta que pariu. Felipe IV, o Belo, o nome dele. Aí você já imagina ele... É, como doido, é que ele pagou a dívida, né? Doido, né? Cantando samba. Quarto, ele tava realmente muito endividado, assim, num nível absurdo. Mas aí teve uma hora que ele parou, pensou: por que eu tô endividado com eles, se eu sou um rei? Eu vou reunir um exército, vou falar com o Papa, a gente fecha essa ordem e eu não tenho por que ficar endividado. Foi isso mesmo que ele fez. Chegou pro Papa e falou assim: aí, a casa caiu. Tô devendo, eu vou ter que matar esse povo aí, filho da puta. Vamos fechar os templários, se não quiser cair com eles, você vai ratificar tudo aí que eu fizer, você vai assinar embaixo. Aí, o interessante é que o Papa, realmente, ele tava fechado com os templários quase até o final. Foi só quando esse rei Felipe, ele realmente apertou, que aí o Papa falou: não, beleza, a gente passa a faca nos caras aí. Aí o pergaminho de Chinon foi a testa que o Papa Clemente V, ele queria realmente absolveu os templários, mas não deu, assim. Aí o rei realmente abortou porque ele tava muito endividado, então não tinha como. Aí acontece que em setembro de 1307, numa sexta-feira 13, daí que vem a lenda da sexta-feira 13, a maioria, quase todos os templários da França foram queimados. Caralho. E aconteceu isso. O último a ser queimado foi o Jacques de Molay aí. Que a gente tinha falado no bloco passado, né? É, que ele foi o último a ser queimado, demolou, né? Nossa. Nossa. Mas então, é legal, assim, que eles foram, as acusações pra eles, né, porque você não pode pegar, por mais poderoso você seja, você não pode pegar, como você pegar o dono do Itaú, assim, e tacar fogo nele, não pode fazer isso. O Papa teve, né, que acusar eles de heresia, que, heresia, que não tem como você perdoar alguém pelo crime de heresia, pelo crime, pelo pecado de heresia. Mas assim, as acusações foram até saber, desde adoração do demônio, que não tem muito sentido. É, não tem muito sentido, porque até, sei lá, sabe, qualquer coisa que pudesse até jogar contra eles, as paradas mais ridículas, assim. Então, eles foram acusados até de homoafetivismo. A gente tem que ser politicamente correto, porque o símbolo deles é um cavalo com dois caras montados na garupa, assim. É estranho esse símbolo deles, mas é pra mostrar que eles eram tão pobres que não permitiam dois cavaleiros terem montarias próprias, assim. É, e aí, no final, eles eram ricos pra caralho, né? É, então, olha, da onde, o que que aconteceu com eles, né? Mas o Jacques Delcourt, ele foi o último a ser queimado, porque ele demolou pra ele ser queimado, né? E é legal que, assim, quando ele tava na fogueira, ele falou você pro... Você pensa pra fazer essas piadas aí, cara? Não, sai naturalmente. Nossa, que bosta. Ele falou pro rei Felipe, pro Papa, pro Clemente lá, ele falou assim: convido vocês dentro de um ano a comparecer comigo diante do tribunal de Deus pra de fato serem julgados, porque tem poder pra julgar os homens. E dentro de um ano, caras morreram. O rei... Caralho! E o Papa morreram dentro de um ano. Olha que maldição do inferno, mano. Palha do... Cara, amaldiçoou, realmente. Convocou os caras, tá no tribunal de Deus lá. O pessoal já era um pessoal crédulo nessa época, né? Já era um pessoal que acreditava bastante. Acontece isso? Foi a convocação do cara ali. Mas o que que você ia falando? Você ia dizendo? Eu ia perguntar aquele negócio do Santo Graal. O que que é isso? O que que isso tem a ver com os templários? Então, o Santo Graal, dizem, né? Tá aí uma das vertentes da lenda, que foi o que eles acharam nas escavações do Templo de Salomão. Só que a parada do Santo Graal também tem 1 milhão de versões pra que pode ser o Santo Graal. Algumas versões, sabe, você nunca leu a história do Percival, né? Não. Nem eu também, mas nessa... Você conhece a piada do Não? Eu? Não. Nem eu. Não, mas nessa história ele fala do Santo Graal. E na primeira versão era a parada levava um salmão. Era uma bandeja o Santo Graal. Não era esse cálice que a gente conhece hoje em dia. E era em alemão essa história. Aí por um erro de tradução, a parada virou um cálice. Nossa. Então, assim, não se tem uma informação concreta sobre no que seria o Santo Graal. Não se sabe, assim. Eu não tenho certeza, mas acho que na Bíblia não fala nada sobre isso, assim. Não sei dizer. Nem eu não sei dizer também, não. Mas, então, assim, dizem que ou o Dan Brown fala que é a linhagem de Cristo, né? Que é que teria tido um filho, mas aí já é muita... muita já é muito... Sei. Misticismo, muito... Misticismo é boa. Mas, sei lá também. Dizem que pode ser isso, sido isso também. Mas, de fato, não se tem a mínima noção do que... Nem tem, né? Como descobrir o que eles teriam achado lá e... Se isso é relevante, assim, pra gente hoje ou não, se eles tivessem achado a Arca da Aliança, né, e ela fosse mostrada hoje em dia, talvez seria um pouco relevante, sim. É, seria muito relevante, na verdade. Uhum. É, tá certo. Então, você disse que você ia voltando, né, pra mais um bloco. Sempre mais um bloco. Block Party, né? Aquela banda, né? É, Black Block. Na verdade, não chega a ser uma sociedade, mas um número que a gente pode até ligar sobre o conhecimento das linhas de energia aí dos antigos pedreiros livres, que eles teriam esse conhecimento. Os templários também dizem, né, que eles, além de terem achado alguma relíquia ultimate aí da cristandade, eles teriam achado documentos com técnicas avançadas de construção, detecção de pontos de linha de energia e todo um conhecimento místico científico que a gente não tem agora. Você tem algo pra falar sobre isso também, né? Algo relacionado a Golden Rate ou Proporção Áurea, Número Phi e Seria isso a assinatura de Deus no universo, Queiroz? A gente acredita que sim. Por quê? Bom, primeira coisa, vamos falar sobre esse número. Tem esse livro de Dan, tem um livro de Dan Brown chamado Código da Vinci, né? Muito famoso aí, né? Todo mundo já ouviu falar dele, pelo menos. E, de acordo com esse livro, ele relaciona os Templários, né? Uma ficção científica. Mas ele fala uma coisa muito interessante sobre o número Fi e a sequência de Fibonacci. Bom, pra começar, a sequência de Fibonacci, né? Fibonacci é um matemático italiano e ele criou uma sequência de números que ela repete, digamos assim. Cada termo dessa sequência é a soma dos dois anteriores. Então ela vai criando números cada vez maiores e é uma sequência muito bonita quando você percebe que ela cria várias coisas que estão na natureza, certo? A gente tem o número, uma sequência, né? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e aí vai pra frente. Tá certo. Se você pegar um quadrado de de tamanho de lado 1 centímetro, do lado dele colocar um outro quadrado de 1 centímetro, depois do lado desses dois encaixar um de 2 centímetros, em cima encaixar um quadrado de 3 centímetros, você vai ver que vai do lado encaixar um de 5, e embaixo encaixar um quadradinho de 8. Caralho. Que bosta. Mas enfim, encaixa um quadrado de 8 centímetros e um outro de 13. Sim. Lado, enfim, vai encaixando esses quadrados. Na hora que você vê, eles formam uma espiral perfeita. Um Nautilus. Isso, Nautilus, exatamente. É essa espiral do Nautilus, que é um tipo de caracol que existe, né? É um bicho mesmo. Sim. Essa espiral e muitas outras, elas estão encaixadas certinho nessa proporção, nessa sequência de Fibonacci. Essa sequência é muito interessante, porque além disso, enfim, depois eu volto nela. Essa sequência ela modula várias coisas. Ela modula crescimento dos vegetais. De um galho, segue a sequência de crescimento das folhas, certa proporção. Na verdade, quando você vê o número de folhas por altura da árvore, não é que ele segue a sequência, mas ele segue o número Φ. O que esse número Φ tem a ver com essa sequência? No caso, se você vai pegando o número da frente e dividir pelo número de trás, cada vez que você vai indo mais pro fim da sequência, indo mais pra frente, esse número vai chegando cada vez mais perto do número Φ. Bom, vamos aproximar o número Φ para 1,5. Mas o número Φ é um número irracional, então ele não tem fim. É 1,6, 1,8, não sei o que, vai até o fim do estudo. E esse número é muito interessante porque ele é a proporção com que as coisas na natureza existem. Então diz que é o número preferido de Deus, né? De acordo com a gente pensa que é o número preferido de Deus porque ele é encontrado em. A gente tem as formas mais bonitas, aquilo que a gente acha no subconsciente que são formas belas, formas bonitas, eles têm essa proporção. Então, por exemplo, né, no corpo humano. Se a gente pega a nossa altura, da altura do pé até a cabeça, e dividir pela altura do pé até o umbigo, dá esse número certinho. Não é isso. Em qualquer ser humano. A não ser que você seja um alienígena ou... Uma pessoa realmente muito feia. Ou uma pessoa que... ela também. Uma pessoa que não é de Deus. do Cramunhão. Aí ela não vai ter essa proporção. Mas você divide tua altura pela altura do teu umbigo, e aí vai dar certinho 1,618. Olha só que legal. Além disso, você pegar o tamanho do teu braço e dividir pelo tamanho do ponto do teu dedo até o meio do braço, que meio não, até esse dobro, vai dar esse número também. A gente tem essa proporção em várias coisas também. Número de machos e número de fêmeas, numa colmeia, qualquer colmeia que a gente acha de abelhas aí, número de fêmeas dividido pelo número de machos dá cada vez mais próximo desse sentimento. Quanto maior a colmeia, mais próximo desse número ele fica. Que legal. E é muito interessante esse número aí, ele é a proporção perfeita, digamos assim, em tudo, cara. Em tudo. Inclusive nesse número, o código da 20, eles pegam lá o quadro da Mona Lisa, né? As dimensões do quadro da Mona Lisa, né? A gente tem aqui que se você dividir uma pela outra, é 1,618. Então, a gente pode ver que o Leonardo da Vinci, ele fez um... Não foi na cagada que ele acertou isso, né? Ele pensou isso aí. Fez uma conta, né? Pra pintar o quadro. Que é impossível você fazer isso de nada. Mas é muito foda. Esse número tá escondido em tudo. Então seria a assinatura de Deus dentro do, assim, dentro do universo. Isso tem alguma explicação por que, que esse número? Por que, que tanta coisa dá essa proporção? Ou tem que ter fé, vamos dizer assim? Não, na verdade, porque a definição desse número é bastante bonita. Na verdade, é um número com o seguinte: imagina um pedaço de corda. E aí você vai cortar esse pedaço em dois. Um pedacinho menor e um pedacinho maior. Só que você vai cortar ele de um jeito feito que na hora que você dividir o pedaço maior pelo tamanho da corda original, vai dar o mesmo número que se você dividir o pedacinho da corda pelo pedaço. Uhum. Então é uma razão, tipo assim, perfeita em todos os aspectos. Todos os pedaços da corda, eles estão nessa relação, entendeu? Entendi. E aí a gente consegue calcular, através dessa definição assim de número perfeito, a gente consegue calcular esse número. E na verdade, é assim que a gente, que é harmônico, né? Sempre uma coisa com a mesma proporção. E a gente vê que esse número, é, como muitos dizem que é de Deus, mas aí você vê umas coisas aqui que as pessoas falam, nossa, isso aí é do capeta. Nossa. Você pega um pentagrama, por exemplo, a estrela dentro de um círculo. Mas é ele de cabeça pra baixo, assim, né? Não, qualquer um pentagrama. Ah. Se você pega o tamanho da digamos assim, da ponta da estrela. É, isso aí é legal. Não, se você pegar um pentagrama, ele é uma estrela e dentro dele tem um pentágono, certo? Sim. Se você pegar o tamanho da ponta da estrela e dividir pelo tamanho do lado do pentágono, vai dar 1,618. Ó. Em qualquer pentagrama. Se o pentagrama for regular, certinho. Olha, que é uma figura bem, então. Então, é um número feita. Que tá muito, muito intrínseco na humanidade, cara. E é foda que cada vez que você procura mais, você vê que ele tá em tudo. Que nem semente de girassol. A semente de girassol, quando ela nasce, elas formam círculos. É. Isso eu vi também. Quando você divide o raio de um círculo maior, da semente de girassol, por um pouquinho menor, o próximo círculo, tá sempre 1,618. Nossa, é muito interessante. Então, assim, tá. Agora eu vou explodir tua mente. Vou relacionar com as conspirações. Esse número diz que ele é tão poderoso, ele é tão, assim, influente na nossa mente, que a gente pensa que tudo que ele tá presente é belo. É, o monitor, né? Isso é foda. Mas o monitor de computador, se você não sabe, ele é baseado nessa. Monitor widescreen, esses de notebook, assim, ele. Que é bonito. Não bonito se ver, mas é uma proporção boa. Então, olha aí. Não, mas olha, esse número é tão foda que dizem que você coloca esse número, você pode hipnotizar as pessoas e mandar até mensagem subliminar. Nossa. Tanto é que uma das sinfonias mais famosas de Beethoven, você conhece? Conheço. A quinta sinfonia de Beethoven? Conheço. Ele usou essa proporção nessa usou obra. Usou pra comprar, bater no negócio da tablatura, né? Pra poder esperar. Se você for ouvir ela, você vê que ela demora um pouco pra começar. Então é nessa. A divisão dos tempos e as escalas que ele usou tem a ver com esse número. Sim, então sim. Você vê que essa sinfonia, ela durou épocas, né? Ela durou era. Uhum. Você vê que tá dentro. A pintura da Mona Lisa, por exemplo, tem todas as proporções dela, a altura do. Enfim, a altura dos olhos em relação à altura do tamanho da cabeça, o tamanho dela na pintura, o tamanho do tórax dela, tudo tem essa proporção. Então, a proporção dela seria a proporção de uma mulher perfeita, vamos dizer assim. Isso, tanto é que você fica tão compenetrado nela que tem duas perguntas que eu vou te fazer que você não vai saber me responder, a não ser que você esteja olhando pro quadro agora. Não tô. Mas enfim, você já reparou que ela não tem sobrancelha? Uhum. Eu fico até meio incomodado com isso, porque eu fico incomodado com gente que não tem sobrancelha. É, mas enfim, a maioria das pessoas não percebe que ela não tem sobrancelha. Só vai perceber depois que olhar uma segunda ou terceira vez. Parece o Goku quando ele tá transformado em Super Saiyajin 3, que ele perde a sobrancelha, que lá me incomodava muito. E ninguém repara, ninguém consegue se lembrar de qual é a paisagem que tem atrás da Mona Lisa. É um rio, né? É um rio acima de uma montanha. Então é uma coisa assim, um pouco não natural. Uhum. É um rio acima de uma montanha. E a montanha tá em desnível, se você olhar. Ali, eu tô olhando pro quadro agora, mas enfim, agora você já tinha visto antes. Agora eu vou abrir o quadro aqui, porque o rio da montanha eu não lembro, não. Em desnível. Então é uma coisa assim não natural, mas ninguém repara, porque as proporções estão tão bem dispostas nela que você fica hipnotizado por ela. E não se sabe se ela tá sorrindo, né? Se ela. Não se sabe o que, que ela tá fazendo, né? Mas isso aí já é outro. Sim, isso aí já é outro tipo de especulação. Mas você vê que esse número ele pode ser usado. Ele pode ser usado pra mandar mensagens subliminares pra deixar a gente distorcer a nossa compreensão de beleza. Tem, mas... Isso é uma teoria que as pessoas têm. Então, muitas vezes, muita gente diz que pra criar músicas ou obras que as pessoas querem que influenciem, que sejam icônicas, eles recomendam usar esse número ou na proporção da fita do cinema, né? Que é a fita de filme. O encoraçado Potemkin usa disso. Isso mesmo. Uhum. Ou usar mesmo de comprimento de cena, ou disposição de objetos, sabe? Sim, o sim. Feng, Feng Shui mesmo, que é aquela cultura de arrumação de objetos pra deixar a harmonia, né? Baseia-se sempre na proporção. Olha só. É interessante, né? Aquilo aí, isso é interessante. E é um número que, olha só, ele pode ser escrito de várias formas. A gente sabe, tem uma definição aqui que diz que Fi é igual a raiz de 1 mais Fi. Então, ele é igual a raiz de 1 mais raiz de 1 mais Fi. Ou seja, ele é igual a raiz de 1 mais raiz de 1 mais raiz de 1 mais Fi. Ou seja, ele é igual a raiz de 1 mais raiz de 1 mais raiz de 1 mais raiz de 1 mais raiz de 1 mais Fi. E assim vai até o infinito. E ele nunca, ele continua o mesmo valor. Ele pode se definir por infinitas raízes. E esse matemático, ele descobriu tudo, esse Leonardo Fibonacci, ele descobriu isso tudo sozinho? Não, Fibonacci só criou a sequência mesmo. Ele inventou essa sequência, que na verdade é uma sequência bastante... O que, que eu tô marcando? Mas quem que... Que merda que eu falei agora? Quem que descobriu esse... Na verdade é... É quando a gente vai fuçar muito em várias coisas, a gente descobre que tem constantes que se repetem muito. Uhum. E aí elas chamam a atenção. Foi assim com o Pi, né? Que tem a ver com a circunferência, e assim foi com o Fi também. Ah, tá. Mas enfim, Fibonacci também é uma sequência muito interessante, porque a gente consegue mandar mensagens com o Fibonacci. Ah, isso a gente consegue criptografar certos códigos. Opa. Através da sequência de Fibonacci. Aqui nem o nosso post aí na página, era sobre que tipo de código? É a cifra de Vigenère, que é uma... Ela foi criada a partir da cifra de César, que... Só que com uma mega tabela da cifra de César, 26 por 26 colunas e linhas. Bem legal de usar, assim, dá pra explicar facinho também. E essa sequência de Fibonacci, cara, você pode... Se você dividir ela com qualquer número inteiro, você vai ter uma divisão com o resto, né? Uhum. Os restos das divisões, elas sempre vão se repetir. Vai chegar uma hora que elas vão se repetir. Sim. E aí dá pra você criar todo um alfabeto de códigos dependendo do número que você divide. Olha e só. Dá pra você mandar mensagens. Então existem algumas sociedades que fazem isso. Elas usam a sequência. É que eu não vou saber o nome delas agora. Uhum. Mas mandam mensagens com essa sequência, né, usando a sequência de Fibonacci com uma determinada divisão. E aí você consegue mandar mensagens subliminares, pode mandar mensagens entre si, né, pessoas que conhecem o mesmo código. Mas é uma sequência que realmente... Porque dependendo da divisão, muda completamente, né? O código, realmente. Ele muda os números que se repetem no código. Então a dica que eu deixei pros ouvintes é que, tipo assim, se você quiser conquistar aquela pessoa, se você quer uma pessoa sozinha aí, forever alone, faz alguma coisa aí, alguma macumba. No número 1,618. Você manda uma golden rate na pessoa. Ou você é feio mesmo e não tem essa proporção na cara, né? Mas aí vai ser meio difícil, mas... Porque dizem, né, que as pessoas mais bonitas têm todo um... Não seria uma máscara, né? Mas um molde, né? Baseado nessa proporção que você colocaria na cara de uma pessoa e se bater ali aonde a bochecha tem que estar, o nariz tem que estar até tal ponto, assim, e pra pessoa ser considerada minimamente bonita, assim. Mas, é, você, é a arte da sedução, cara, mano. É, então, bonito é um negócio relativo, mas dizem, né, que a pessoa é esteticamente agradável, né, já não seria mais bonita. E... Então, você tem que encaixar com essa proporção aí. Mas é isso aí, cara. Esse número aí é muito, muito místico. Ele é um número que tá em tudo aí. Se você procurar, quando mais você procurar, mais você fica impressionado com as coisas que você acha nesse número aí. Muito interessante ele mesmo, assim. A gente pode até abrir o precedente para outros podcasts sobre conhecimentos e números, conhecimentos secretos, vamos dizer assim. Tem outras coisas também. Tem vários outros... Tópicos, né? Outros tópicos. Então, eu já sei o que eu vou fazer aí, gente, pra vocês aí que... Estão sozinhos no mundo. Comprem uma máscara, mas tenho certeza que a máscara tem as proporções certas ali. Então, é isso. A gente cobriu vários assuntos. Falamos da maçonaria, falamos dos Cavaleiros Templários, falamos dos Pitagóricos, Cavaleiros Pitagóricos, não, da Irmandade. Cavaleiros Pitagóricos, obrigado. É uma fusão da Irmandade Pitagórica. Falamos do número Fi e como você se tornar uma pessoa mais bonita usando a proporção áurea. Então a gente se despede por aqui. A gente manda energias e vibrações positivas pra vocês. Sim, nossa, tá virando... É, vamos tentar fazer esse podcast aqui, o cumprimento dele ser... É, não, não. Não, não. Faz porque isso não, depois que, quem se ferra, né, já sabe quem que é, né? Por quê? Quem se ferra pra editar. Ah, tá. Mas é problema seu depois, né, mano? Fazer a parada ter 1 hora e 618. Sei, 1 hora, 6 segundos e 18 milissegundos. Vamos ver se dá. Olha o cara, mano. Tá certo. Mas é isso aí. O assunto da semana que vem, tem alguma ideia? Bom, eu não tenho nenhuma ideia por enquanto, não. Também, mas a gente pode falar sobre os grandes ditadores que estão. Sim. Stalin, Hitler. Lula? Não, é. É, tá. Opa, PT, que isso? Opa, não. Nada não, gente. Que isso, vamos, gente. Né, os grandes ditadores? Boa, a gente pode falar, desmistificar, né? A visão que. Defender eles, né? Defender regimes ditatoriais de. Mas é quem é e não sabe o que é a direita e a esquerda. Aí tem que se fuder uma pessoa dessa, porque o cara não consegue nem ter um posicionamento político. Ó, cuidado com isso aí, porque tem um ouvinte aí nosso em especial, chamado Jorge, que. É verdade, né? Além pô, puta que pariu. Ele já não é mais. Recentemente. Mas a gente fechou com um balanço descobrindo que. Puta, peraí. Tá recebendo informação aí, cara? É do Nupilogia a informação. Tô pensando o que eu vou falar. Fechou a maçonaria. A gente fechou descobrindo um pouco mais sobre os graus e níveis da maçonaria. A gente aprendeu mais um pouco sobre a história deles. Descobrimos a sociedade, a Irmandade Pitagórica. E sabemos que ela não existe mais, porque foram queimados os membros, coitados. Vemos um pouco mais sobre a história do... Por cima, né? Por cima, história por cima dos Cavaleiros Templários. Que também foram queimados, né? Coitados. Também foram queimados. Dá pra fazer um podcast só sobre Templários, né? Exige um, porque falei por cima. Mas também vemos a fascinante história da Proporção Áurea. Te torna uma pessoa melhor. Que te torna mais bonito, que deixa as coisas mais encantantes. Encantantes. Será que se eu usar a proporção áurea eu consigo aquele meu seu objetivo? Meu objetivo secreto? Nossa, queria falar uma coisa aqui. O quê? Mas aquela mina, sabe? Aquela mina que gosta de... Sei. Se você pegar... Nossa, mano, você vai ter que editar isso aí, mas... Por quê? Se você pegar certas partes do corpo dela, as proporções estão certinhas, né? Não, pera aí. Você pegar um boneco, pegar o quadro do Da Vinci e fazer isso, tudo bem. Mas você pegou uma foto dela pra fazer isso? Não, cara, nada a ver isso aí. Como você sabe? Disso, e como você sabe que tá certo? É porque é uma coisa muito bonita, né? Salta os olhos, né? Você fez? Você fez a mesma conta? Não fiz, cara, com isso. Nada a ver. Para. Mentira. Fecha o podcast. Tchau, gente. Ficava só anotando aqui. Tipo aqueles malucos que vai medir pra fazer terno. Terno sob medida. Não, fala sério, cara. Fala sério. Ele só bate uma fita aqui, já anota. Vai, bate outra, anota, divide. Ah! Tá explicado. Não, realmente, cara. Aquilo lá é de Deus, cara. Não tem jeito. Vamos encerrar o episódio aí, vai, vamos lá. Beleza, vamos. Então a gente fecha por hoje sobre um tema. Vai ser surpresa o tema da semana que vem, porque a gente não sabe o que vai ser ainda. Surpresa até pra gente. Mas é isso. Quer alguma consideração final, Queiroz? Eu acho só que vocês devem buscar conhecimento aí e ser pessoas melhores, cara. Porque ir atrás de... Enfim, não sei o que eu ia falar. Nossa, cara, continua ouvindo nosso podcast. Ouve aí, por favor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ouve nosso podcast. Ah, eu desconcentrei depois da última frase que eu falei ali. Eu fiquei pensando nisso, acho que eu vou. Eu me despeço, sou o Lucas. E a gente se vê no próximo episódio. Aqui é o Igor, seu amigo da vizinhança. Sou Homem-Aranha agora. Spider-Man! É isso aí, galera. Se vocês querem informação de qualidade, humor, piadas de triplo sentido, continue ouvindo o podcast. Que é isso aí. A gente já é a terceira semana que mantém a periodicidade. Um por semana. E vamos mantendo essa meta aí, hein? É isso aí, gente. Bye. É isso aí. Bye. Que gay.